faz um ano que eu choro noite e dia. Faz um ano que eu padeço de saudade, vida minha. Faz um ano que eu padeço de saudade, vida minha. Palmeira lá na gruta Três Maria. Tua sombra, nosso abrigo nos domingos de tardinha. Tronco da palmeira já está se apagando. Os versos de amor que escrevemos dentro de um coração. Mais um dia que se acaba, outra noite que aproxima. Anuncia outra lágrima perdida. Faz um ano que eu choro noite e dia. Faz um ano que eu padeço de saudade, vida minha. Faz um ano que eu padeço de saudade, vida minha. Arena Tradição, na trilha dos boiadeiros. Num transporte de boiada eu não posso me lembrar. Numa viagem que eu fiz de Goiás pra Cuiabá, numa sexta-feira santa, vejam só o que foi se dar. Quando a tarde foi caindo, deu um forte temporal. Relampeava e trovejava, clareando o mundo inteiro. O temporal foi deixando os animais em desespero. Nessa viagem nós levava 500 boi pantaneiro, e na frente caminhava um boi fumaça traiçoeiro. Mesmo embaixo de chuva nossa viagem continuava, por não ter lugar de pouso lá onde nós se encontrava. Meu filho era o ponteiro que na frente caminhava, repicando seu berrante e a boiada acompanhava. Bem no pé de uma porteira foi assim que aconteceu. Seu burro não encostava e pra abrir ele desceu. O boi fumaça investiu e o meu filho não percebeu. Na guampa do pantaneiro, no ar ele suspendeu. Fiquei louco nessa hora quando meu filho gritou. Eu quis salvar a sua vida, mas já não adiantou.

com um objetivo primordial: fazer-lhe companhia. Uma muito boa companhia. Fique connosco. Venha, junte-se a nós e a Cleiton Aguiar, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 11 da manhã, no Canal 2 da Antena 1. Você está ouvindo a Arena Tradição com o Palito. Opa! Voltamos nós com a Arena Tradição. A partir de agora, vamos continuando com o melhor da música sertaneja. Ponteia viola véia, trazendo saudade. Sertanejo classe A. Cachorro latiu, vou a prevenir. Ladrão de mulher daí. Quem tiver mulher bonita, prepara as armas que tem. Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lá em vez. Atrevido, dá uma olhada nela e quatro, cinco no marido. Será que ele não tem medo da bala do 30 no pé do ouvido? Mais dinheiro eu não tenho, mas sou um rapaz faceiro. Apesar de eu ser casado, eu pulo corda, eu sou sorteiro. Rodeio é tradição, e tradição é com o Palito. Um estilo inconfundível. Esposa não pode saber que estou amando outra alguém loucamente, porque sou amado no lar construído e temos um filho, pedaço da gente. O lar é meu tudo, tesouro divino, mas meu coração foi leviano ao sentir um novo perfume. Ele foi se entregando, agora precisa e não pode fugir. Adoro a criança e a mãe que deu vida, embora culpado de um erro que fiz. Sou aquele amante que ama chorando, sou aquele pai que sofrendo é feliz. Mas nosso destino, seguiu seu traçado e deu-me com a outra um filho também. Dois grandes amores, dois filhos queridos, eu tenho dois mundos, mas não sou ninguém. As duas suspeitam, porque vivo triste, é pelas crianças que calam sentidas, reparto meu tempo em cada família, porque minha alma está repartida. Adoro a criança e a mãe que deu vida, embora culpado de um erro que fiz. Sou aquele amante que ama chorando, sou aquele pai que sofrendo é feliz. Palito, o locutor mais sertanejo do Brasil. Palito, fala o bababá. Palito. Depois de um beijo, tu apertaste minhas mãos e disseste adeus. Não consegui evitar o amargo pranto dos olhos meus. Até agora tu nem ao menos uma carta me escreveste. Às vezes penso que já tem outro e por isso me esqueceste. Porém agora só me resta esperar que um dia a saudade mais cedo ou mais tarde te faça voltar. Porém agora só me resta esperar que um dia a saudade mais cedo ou mais tarde te faça voltar. Até agora tu nem ao menos uma carta me escreveste. Às vezes penso que já tem outro e por isso me esqueceste. Porém agora só me resta esperar que um dia a saudade mais cedo ou mais tarde me faça voltar. Porém agora só me resta esperar que um dia a saudade mais cedo ou mais tarde me faça voltar. Arena Tradição. Palitão. Toca mais uma, gaiteiro! Palito. Eu tenho um favor, vocês não se metam com a minha vida. Moçada, um tempinho só, nós só vamos ali melhorar o caldo do feijão e já voltamos. Palito está apresentando a Arena Tradição. Sabe o que você vai ser quando crescer, se usar crack? Nada. Você vai morrer antes. A média de vida de um usuário de crack é apenas de 2 anos. Crack, a pedra da morte. Fique longe disso. Você está ouvindo a Arena Tradição com o Palito. Obrigado pela audiência, já estamos de volta. Você que nos ouve nesse momento, muito obrigado pela audiência, todo mundo. Vai, moda boa, gaiteiro! Ui, ui, ui, ah! As melhores do passado. Quem sou eu? Um poeta pobre, um vagabundo. Quem sou eu? Quem sou eu? Da mulher mais bonita do mundo. O homem mais feliz do mundo é aquele que vive com ela. Ela é a mulher mais divina, é atriz de teatro e novela. Quando eu ligo a televisão, é a primeira que surge na tela. Eu a vejo tão perto de mim e eu sofro tão distante dela. Quem sou eu? Quem sou eu? Um poeta pobre, vagabundo. Quem sou eu? Quem sou eu? Pra ganhar um pouco amor da mulher mais bonita do mundo. Inveja dos olhos azuis que ela tem. Meu coração tem ciúmes ao vê-la em cena beijando alguém. Quem sou eu? Quem sou eu? Poeta pobre, vagabundo. Quem sou eu? Quem sou eu? Pra ganhar um pouquinho de amor da mulher mais bonita do mundo. Arena Tradição é mais que sucesso, é história do rodeio. Essa é 10. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Palito, onde ele está? A tristeza tem vergonha de chegar. Grife os vaqueiros. Palito, Palito, o lugar pra dar mulher bonita, hein? É o que eu sempre digo, moçada. Se o mundo acabar em barranca, eu vou morrer encostado. Se acabar em uísque, eu morro embriagado. E se acabar em mulher bonita, eu quero que acabe hoje, que eu já tô apaixonado. Palito. Vai moda boa, gaiteiro.